voltado para o Team Black Família. Saiba mais em team.com.br. Team, imagine as possibilidades. Acompanhar o jornal é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Só na Sky você encontra jornais e muito mais em uma programação para agradar todos os gostos da sua família. E a flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$ 9,90 e só nesse mês a instalação é grátis. É isso mesmo, só nesse mês a instalação é grátis. Agora só falta escolher quantos dias deseja recarregar. 37, 15 ou 30. Ligue 0800-728-7163. Na dúvida, vai de Sky. No Dia dos Pais, você tem tudo pra vir pra TIM. Com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas R$ 2.499 em até 21 vezes sem juros no TIM Black Família, com até 165 gigas. É muita internet na maior rede móvel do Brasil. Quer oportunidade melhor que essa? Aproveite e venha logo para o TIM Black Família. Saiba mais em tim.com.br. TIM. Imagine as possibilidades. Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oferecimento Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. KTO.com, dê o seu palpite. Utilize o cupom BAND e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Esferrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Votomassa, se tem. Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br. Perder a Copa do Mundo, Paul Pogba decidiu não operar o joelho após sofrer uma lesão durante a pré-temporada na Juventus. O jogador lesionou o menisco lateral do joelho direito. E segundo informações do jornal La Gazzetta dello Sport da Itália, o atleta e a comissão técnica da França decidiram não realizar uma cirurgia que pode tirá-lo de campo por 5 meses. O meia optou por um tratamento mais conservador para ter chances de jogar no Qatar em novembro. Sendo assim, o campeão mundial de 2018 com a França deve realizar um tratamento que vai deixá-lo afastado por cerca de 5 semanas. A princípio, a cirurgia era considerada inevitável, mas havia uma preocupação sobre o impacto no joelho, uma vez que seria necessário remover uma parte do menisco, que poderia danificar a estabilidade do jogador no futuro. A outra opção seria realizar uma sutura no local. A alternativa, porém, que deixaria o jogador fora dos gramados por 5 meses, o que tornaria inviável a sua participação em mais uma Copa do Mundo. Repórter Bandeirantes. O pulo do gato. Bandeirantes. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. 6:52, conta pra gente aí, Milton. Muito bom dia, meus amigos do Pulo do Gato, diariamente necessário. Olha, operaram o Atlético Paranaense ontem, hein? Eu vou explicar. Bem, gente, 0-0 ontem em Curitiba, no antigo estádio Joaquim Américo, quando eu morei lá em Curitiba. Depois o Petralha, o polêmico Petralha, que faz um bem danado pro Atlético, entrou e fez um estádio realmente maravilhoso. E a torcida do Atlético Paranaense é uma das coisas mais lindas do futebol. Flamengo, você vai ver o que é inferno no jogo de volta, vocês com o Flamengo, tá bom? Então é o seguinte, Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba. Agora o juiz, ele deu um pênalti peremptoriamente, convicto. Aí o nosso glorioso VAR, porque o VAR sabe como é que é? O VAR é rubro-negro, mas não rubro-negro lá de Curitiba, mas sim exatamente lá do Rio de Janeiro, o Flamengo, né? Mas a verdade é que o pênalti foi marcado, aí o VAR vem e ferra o time do Filipão por milímetros. E depois, no segundo tempo, um gol de cabeça do general, o Heleno, entendeu? Forte, feito um touro, parece o Mike Tyson, entendeu? Mas um pouco mais alto, é claro. E foi gol legal. Aí, por milimétrica, não sei o que, que o VAR nos... ferraram o Atlético Paranaense. Agora não vai dar mais, hein? Eu entendo que O Corinthians está eliminado, o Atlético Mineiro está eliminado e o glorioso e querido Furacão está eliminado também na volta, exatamente lá na Argentina. Para completar, vamos aos jogos de amanhã. Botafogo e Ceará, 1-1. Havaí e Corinthians, 1-0 Corinthians. Atlético Goianense e Bragantino, não precisa nem ter, é 1-1. São Paulo Futebol Clube e Flamengo, jogão, hein? E o Flamengo vai ganhar por 2-0 amanhã. E o Fluminense? O Fluminense recebe o Cuiabá e ganha por 3-1. E o Palmeiras? Palmeiras, domingo, às 16h, enfrenta o Goiás, dois verdes, e o Verdão de São Paulo vai ganhar. Porque o Palmeiras é engraçado, né? No futebol você ganha, empata, você ganha, você empata, você perde. Agora o Palmeiras não é assim, não. Palmeiras ganha, ganha e ganha. Assim, olha, não tem graça, né? Tá virando um Santos dos anos 60, o time do Abel Ferreira, que é um excelente técnico, e bom final de semana pra todo mundo. Bom fim de semana, Milton. 6h54. Rede Bandeirantes de Rádio. As oficinas McLart Maia possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box e serviços rápidos, funilaria e pintura, acessórios, atendimento de companhias de seguro, vendas de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas McLart Maia, você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Nesta terça, no Masterchef, a busca pelo top 5 pode virar uma bela obra de cinema. Me senti assistindo um belo filme de terror. Chega, basta de zona de conforto aqui. Um prato autoral que reflete tudo que se aprender na escola Masterchef. Masterchef, nesta terça, 10h30, logo após o Faustão na Band. Oferecimento Delícia, a única margarina com creme de leite. O Pulo do Gato. Giro Business com Sérgio Aibe. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Na minha companhia na coluna Giro Business, o presidente da Dell do Brasil, Diego Puerta. Diego, bem-vindo ao Giro Business. Uma alegria recebê-lo, dado o nosso propósito, a nossa missão, levar conhecimento às pessoas. Diego, eu queria trazer aqui o tema tecnologia enquanto um grande protagonista, um grande meio para as empresas que buscam eficiência, produtividade, ganhos e resultados. A palavra é sua. Vamos lá, Sérgio. De fato, nós acreditamos que a tecnologia é o grande meio para acelerar o desenvolvimento humano. E essa transformação, ela foi acelerada ainda mais pela pandemia, onde a gente viu negócios, ou mesmo pessoa física, tendo que se alavancar na tecnologia para suprir as limitações que o contexto inseriu a todos nós. Então, a tecnologia acelerou muito. Isso, na prática, já está acontecendo no Brasil. Se nós formos olhar, hoje, são 215 mil empresas de tecnologia no Brasil. 50% delas não existiam há menos de 3 anos. O segmento cresceu 18%. Faturando hoje cerca de 600 bilhões de reais e emprega mais de quase 2 milhões de pessoas. E a gente ainda tem hoje, estima que existe uma carência de 400 mil profissionais. Por quê? Porque a demanda está crescendo. E quem está contratando profissionais de tecnologia hoje não são apenas as empresas de tecnologia, mas sim empresas, pode ser uma siderurgia, uma metalúrgica, varejo, estão contratando porque eles acreditam que a tecnologia é sim o principal meio pela qual eles podem melhorar a experiência dos seus clientes, acelerar seu negócio, reduzir a complexidade. Então, de fato, a tecnologia tem um papel fundamental na recuperação da atividade econômica. E fica aqui uma dica aos empresários e executivos que estão assistindo Giro Business para que prestem atenção, contratem tecnologia e a tenham como meio e como fim na busca de ganho de eficiência e produtividade para os seus negócios. Tema relevante, relatado pelo Diego Puer, que é o presidente da Dell do Brasil. Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. O Pulo do Gato. 6:59, voltando com o encerramento do Pulo do Gato nesta sexta-feira, mas não sem antes te alertar, viu? Porque se você precisa enviar uma encomenda nacional pelos Correios, fique muito atento às alterações importantes no processo. A partir do mês que vem, vão ser exigidos os dados de CPF, CNPJ ou passaporte. No caso de estrangeiros, é claro que a gente vai trazer os detalhes para você ao longo desse mês de agosto, para que sua encomenda chegue ao devido destino. Com isso, a gente encerra a primeira hora deste dia 5 de agosto de 2022, que infelizmente fica marcado pelo falecimento de Jô Soares aos 84 anos. Ele faleceu às 2h20 da madrugada de hoje, no Hospital Sírio-Libanês. Estava internado por lá desde o dia 28 de julho. Todas as informações a partir de agora, em primeira hora, com a apresentação de Nelson Gomes e Isabela Camargo. Eu, Lucas Herrero, fico por aqui. Agradeço demais pela participação e principalmente pela oportunidade. Ótimo fim de semana a todos. E até as próximas. Tchau, tchau. Sete horas. Difusora. ZYK 530, 1490 kHz. Sistema HS de comunicação limitada. Rádio Difusora, a rádio do povo. Olímpia, São Paulo. Difusora. Agora a Difusora tem um convite pra você. Viola está chamando. Viola está chamando. Apresentação, Marcão Neves. Viola está chamando, aqui na Difusora. Chora viola. Anizão, Anizão, bom dia, Anizão, bom dia. Nessa manhã de sexta-feira, né? Nessa manhã de sexta-feira, que beleza, hein? Que beleza. É, nós estamos decolando daqui de Baguaçu, né? Daqui de Baguaçu. Que beleza, hein? Que beleza. Baguaçu, a terra do Bertocão, né? Ei, ai, ai. Que beleza. Está comigo aqui hoje o Valtinho Bittencourt, rapaz. O Bitt, ei, Bitt. Quanta saudade de você, Valtinho. Como é que estão as coisas? Hein? Ah, sim. Muito bom, muito bom. Nós temos previsto chegada em Olímpia de aproximadamente 6 minutos, né? O Valtinho está aqui animado, conversando animado com o Anizão aqui, ó. E a gente está numa velocidade de 190 quilômetros horários, né? E 6 minutos. É, o Ferreira ontem me encontrou, pegou, olha, essa aeronave, eu não sei não, qualquer hora começa a cair o rotor disso aí, porque vocês estão fazendo muito voo. Peguei, não, Ferreira, a coisa aqui é tranquilo, a Nizão tem muita capacidade. E o Valtinho tem cura, hoje tá meio trêmulo aí, Valtinho, o que foi? Hein? A Maridalba não fez café hoje pra você vir pra cá? Fiz, né? Então tá bom, então tá bom. É, aqui, ó, já estamos entrando aqui na Cis Chateaubriand, certo? Aqui já saímos aqui no trevo, estamos aqui na Cis Chateaubriand. E o Valtinho tá falando, né? Aí da casinha do Caipira, né? Lá da Vila Brasil, é, Valtinho, vai ter muita coisa na Vila Brasil, viu? Vai ter sim. Vai ter com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade lá na Vila Brasil. É, a gente quer agradecer o pessoal que está organizando lá, né? Entre eles o professor Roberto Arruda, que tem, olha, não tá medindo esforços não, hein? Não tá medindo esforço não, viu, Valtinho? Tranquilo, tranquilo. Ó, esse Chateaubriand, como é que tá bonito aí, Valtinho? Hã? É, Anizão, vê como é que tá lá em São José do Rio Preto, vê como é que tá lá. Sim, a torre tá. Ah, sim. Não, não, não, não, não, não. Não é desvio de rota, não. Não é desvio de rota. É, nós estamos aqui, é Nassim Chateaubriand já. E aí, ó, o Valtinho tá apreciando aí esse panorama bonito, certo? É, Valtinho, lá é o turbo, lá é o turbo. Você e o Salim, certo? Você tem rio, você tem rancho lá na Cachoeirinha. Ali é o rio turbo. Você tá confundindo as coisas, Valtinho. Que é isso? Que é isso? Você tá ficando, ué, tá ficando fraco da cabeça, tá achando que aí é rio Cachoeirinha? Cara, que é isso, rapaz? Ali é o rio turbo. Ali é o rio turbo. Aquela cidadinha que você tá vendo lá é Guapiaçu. É Guapiaçu, tá bom? É Guapiaçu, certo? Isso, agora é, a gente já vai aqui na Assis Chateaubriand e dá pra ver todo esse cenário aí. Olha que cenário bonito aqui na Assis Chateaubriand, né? Que cenário bonito, hein? Logo de manhã é bonito e vendo essas coisas aí, né? É, alô, é, isso, agora nós estamos sobrevivendo o Pesque Pague aqui, ó. É o Pesque Pague. Do outro lado é a propriedade do meu grande amigo, é o nosso querido amigo Guina, né? Nosso Guina, hein? Que beleza. É, vai sempre lá pro Pantanal, vai sempre lá pro Amazonas pescar também, né, Valtinho? Qualquer hora dessa a gente vai com o Bertinho. O Bertinho comprou um avião lá, o Bertinho da Bertinho dos Cato comprou um avião também. Isso, isso, aí... Agora aqui já estamos nos aproximando aqui do Tamanduá, né? Aqui Kimberlite, já sobrevoamos a Kimberlite. Olha que expansão que tá tendo aí, rapaz. Hã? Muito bonito, muito bonito. O nosso ponto de chegada é o ele ponto lá no Termas dos Laranjais, né? Termas dos Laranjais, onde tá lá o nosso grande amigo Evaldo, né? Que beleza, hein? Que beleza. Aí, Tamanduá, certo? Isso. É, olha aí, ó. É daqui, dá pra ver o Termas Park. Ali, lá, cara, lá é a mansão do Eli Bonin. O Eli Bonin aí, ó, ele fica olhando, fica contemplando daqui, tá vendo? Aquela figura lá é o Eli Bonin, que já está dando boas-vindas pra gente, né? Isso, agora estamos nos aproximando, sobrevoamos o clube de campo já, né? O tênis clube ficou lá para trás, aí a gente viu a casa também do Júnior, né? Que beleza, que panorama bonito, hein? E como está expandindo o tema do Anjai também, hein? Isso, agora vamos lá para contagem regressiva, Nizão, vamos lá para... A Torre Santo André do Rio Preto tá dando autorização para pouso? Tá dando autorização para pouso? Alô, Torre Santo André do Rio Preto, comigo está aqui o passageiro Walter Joaquim Bittencourt. Walter Joaquim Bittencourt. Confirmado? Então, confirmado, a Torre Santo André do Rio Preto tá dando sinal que de positivo para a nossa aterrissagem. Positivo, vamos lá para contagem regressiva, Valtinho. Pode ficar tranquilo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, Anizão. Aterrissagem perfeita, Anizão. Aterrissagem perfeita, e está aqui conosco nosso querido amigo Valtinho Bittencourt, né? Walter Joaquim Bittencourt, que hoje nos deu a honra de fazer o voo panorâmico lá do distrito de Baguaçu para a cidade de Olímpia, onde nós aterrissamos no Termas dos Laranjais, né? Que beleza, hein? Olha, vai receber turista de tudo quanto é parte do país. Tá bom? Aquele abraço para todo o pessoal aí no Termas dos Laranjais. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá na emissora para iniciar o programa Viola Está Chamando. Até lá, pessoal! Venho de muito longe, tenho as mãos pesadas e os pés no chão. Trago o rosto empoeirado e o corpo cansado, tempo de estradão. deixei no pó. Trago crença de peão, Deus no coração, pois não ando só. Eia boi, eia boiada, eia cavalo cortado de espora. Onde viola correr este mundo, pra descobrir onde a alegria mora. Eia boi, eia boiada, eia cavalo cortado de espora. Onde viola correr este mundo, pra descobrir onde a alegria mora. Plantei muita amizade, já plantei saudade neste chão sem fim. Nesta terra diferente vou plantando a semente que brotou em mim. E na minha nova lida vou levando a vida pra sobreviver. Sei que neste meu caminho muita flor e muito espinho ainda vou. Eia boi, eia boiada, eia cavalo cortado de espora. Vou de viola correr este mundo, pra descobrir onde a alegria mora. Eia boi, eia boiada, eia cavalo cortado de espora. Viola está chamando. Apresentação Marcão Neves, aqui na Difusora. Difusora é demais. Pessoal, aquele bom dia carinhoso a todos vocês, né? A gente vai mandando um bom dia carinhoso mesmo lá para o pessoal lá da Frio Vale, lá tá o nosso querido Celino já ligando para cá logo cedo. Aquele bom dia para todos os trabalhadores aí da Frio Vale, aquele bom dia para todos os trabalhadores da indústria, para todos os trabalhadores do comércio, para todos vocês, aquele bom dia mesmo. Vai também o nosso bom dia carinhoso para todo o pessoal aí do Abrigo São José, né? Para todos os moradores do Abrigo São José, aquele bom dia carinhoso também para todos os funcionários do Abrigo São José. O nosso bom dia carinhoso para todos os garis. Que beleza vendo os garis logo de manhã cedo, trabalhando. Aquele bom dia carinhoso também para todo o pessoal aí da área da saúde, aquele bom dia carinhoso para todos vocês. Que Deus abençoe o vosso trabalho. Nosso bom dia carinhoso para todos os motoristas de circular, para todos os motoristas também que levam o progresso para toda parte do país. Siga com Deus, caminhoneiro. Aquele abraço carinhoso para você. Lembre-se que sempre na volta alguém está te esperando, tá bom? Aquele bom dia carinhoso também. Aquele bom dia carinhoso para todos os professores. Aquele bom dia carinhoso também para todos os funcionários aí da justiça. Aquele bom dia carinhoso também para todo o pessoal que cuida, os cuidadores, né? Todos os cuidadores, todos os pedreiros, todo o pessoal que trabalha aí com a construção civil, né? O nosso bom dia carinhoso para todos os mototaxistas, para os taxistas, para todos aqueles que trabalham por aplicativo também. O nosso bom dia carinhoso para todas as empregadas domésticas que já logo cedinho deixaram o conforto do seu lar para ir trabalhar e prestar serviço para outra família. Ela acaba tendo duas famílias, a família da casa dela e a família que ela cuida ali do serviço doméstico. Para vocês, aquele bom dia carinhoso mesmo. E olha, que Nossa Senhora Aparecida abençoe o vosso trabalho, tá bom? E vai um bom dia com muito carinho mesmo pra você que é morador de rua. É aquele bom dia. Se ninguém te cumprimentou, nós estamos te cumprimentando. Bom dia pra você. Que Nossa Senhora Aparecida encaminhe seus passos, tá bom? Guie os seus passos, tá bom? Amanhã tudo mudará, amanhã tudo poderá ser melhor, tá certinho? Então nós estamos combinados. Eu quero mandar o meu bom dia com muito carinho lá para o Eduardo Costa. Eduardo Costa, que nos acompanha e nos monitora. Eduardo Costa, bom dia para você, Eduardo Costa. Betinho Sucatas, compra sua sucata e paga o melhor preço. Você não pode perder dinheiro. Então siga para os lucros, vendendo a sua sucata para Betinho Sucatas. Lá você encontra também diversos tipos de sucatas para comprar. Betinho Sucatas, fica ali na via de acesso, saída para Severinha, e tem o telefone 98107-8931. Bertin Sucatas. Olha, eu quero falar para você também da Borracharia e Museu do Borracha. Borracharia e Museu do Borracha fica ali na Avenida dos Olimpienses 1071, no bairro de São Benedito. Borracharia e Museu do Borracha, onde os estudantes vão fazer as suas pesquisas e ver que lá tem as máquinas bem antigas, máquinas manuais, olha, lá tem aqueles computadores, isso aqui é um computador, rapaz, tamanho de uma geladeira, tá bom? Borracharia e Museu do Borracha também é cultura. Aquele bom dia para Borracha, fica ali na Avenida dos Olimpienses 1071, no bairro de São Benedito. Atende você de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite, aos domingos e feriados, das 7 às 12 horas. Borracharia e Museu do Borracha. Olibebe, Olibebe, uma tradição de pai para filho. Olibebe, fica ali na rua São João 759. Fale com o Morezinho, 3281-1540. Olibebe, uma tradição de pai para filho. A Olibebe agora está trabalhando com todas as marcas de cerveja, tá bom? Olibebe, aquele bom dia para o Morezinho. Olibebe, a mais tradicional distribuidora de bebidas em Olímpia, tá certo? Gente, vem modão bonito aí no pedaço. Vem modão bonito no pedaço que nós vamos mandando lá para o João Pires. João Pires vai segurando essa. Tião Carreiro e Pardinho toca. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa e eu vou. Quantas meninas bonitas eu vejo aqui do meu lado. Esta noite ninguém dorme, todo mundo acordado. Na hora da despedida, vai que a menina chora. Nos meus braços vai dizendo: meu amor, não vai embora. Nos meus braços vai dizendo: meu amor, não vai embora. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Tendo amor e saúde, da vida eu não reclamo. Eu amo a vida que levo e levo a vida que amo. Ganhei o ouro do sol, ganhei a prata da lua. Estou ganhando amor de quem mora nesta rua. Pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou. Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui. Viola está chamando. Apresentação Marcão Neves, aqui na Difusora. Difusora é demais. Ei, olha que beleza, olha que beleza. É encontro de violeiros a partir das 19 horas todos os dias. Lá na Vila Brasil, na Casinha do Caipira, lá na Vila Brasil. Olha bem o que vai acontecer nesse sábado agora, hein? Amanhã. Você não pode perder esse espetáculo. Olha aqui, Orquestra de Violeiros de Bebedouro. Orquestra de Violeiros de Bebedouro. Olha que espetáculo. É a presença de Cardoso e Manuel, depois Cardoso e Heitor. É, Rice e Gauchinho, Guaxinho, Rice e Guaxinho, tá bom? Essas são as apresentações de amanhã, certo? Amanhã, lá na Casinha do Caipira, na Vila Brasil, tá bom? A gente agradece a todas as duplas que estão participando, a todas as orquestras de violeiro e também as homenagens que vão ser feitas também lá para... Não é amanhã. Aí a homenagem vai ser feita no último dia, né? É, homenagem a João Zanola Neto, certo? Nosso querido amigo João Zanola Neto, tá bom? É, certo? Homenagem ao João Zanola Neto, isso aí vai ser feito no dia 14, parece que é, né? No encerramento. Homenagem ao João Zanola Neto e também homenagem ao nosso querido amigo Vadão Marques, né? Vadão Marques, muito obrigado pela excelente ideia que tiveram, tá bom? E olha, no Orquestra de Violeiro de Bebedouro, amanhã, tá? E a presença das duplas Cardoso e Manuel, Cardoso e Heitor, Rice e Guaxinho, Rice e Guaxinho, tá bom? E no domingo, nós teremos também a presença de Márcio e Marcílio, de Olímpia, Guerino e Guilherme, de Olímpia, Bazan Viola e Ferreira, de Olímpia, Marcos Paulo e Zé Pereira, de Olímpia, Preto e Pretinha, de Olímpia, tá bom? Isso tudo na Casinha do Caipira, agora na Vila Brasil, homenageando o 58º Festival de Folclore, tá bom? É um espetáculo inesquecível e você não pode perder, não, tá bom? Não pode perder esse grande espetáculo que vai ter. O Brasil se encontra em Olímpia por ocasião da realização do 58º Festival de Folclore. Eu quero abraçar todo o pessoal da comissão organizadora, né? Quero deixar o meu abraço carinhoso também lá para o meu grande amigo, né? Meu grande amigo professor Roberto Arruda. Professor, aquele abraço, professor. Vamos que vamos caminhando por esse mundão de Deus. Olha, e também depois a gente vai passar para vocês, mas vai ter a presença da orquestra lá da ABECAL, tá bom? Lá da ABECAL, certo? Mas não é amanhã, não é no final, tá bom? Gente, vamos que vamos. Vamos caminhando por esse mundão de Deus e vamos cumprimentando os felizes aniversariantes associados do Sindicato Rural de Olímpia, através do seu dinâmico presidente Osmar Lima, toda a sua dinâmica diretoria, dos queridos associados e das conceituadas funcionárias. Vamos cumprimentando o Antônio Aparecido Ruiz, a Franciela, a Franciele, funcionária do sindicato, o Osmar Antônio Lima, presidente do Sindicato Rural. Então, eu estou nessa lista aqui, eu agradeço de vocês estarem me incluindo nessa lista, né? E o gentil Rodrigues Pontes, todos vocês do Sindicato Rural de Olímpia. Olha, Tropicália, restaurante e pizzaria Tropicália, fica no centro gastronômico da cidade e tem o telefone 3281-6388. Restaurante e pizzaria Tropicália, no Centro Gastronômico da cidade, na Avenida Aurora Forte Neves, número 11, o ponto de orgulho de todos nós olimpienses e também o ponto de referência de nossos queridos turistas. Restaurante Pizzaria Tropicália. Gente, vamos caminhando por esse mundão de Deus, que vem modão bonito no pedaço aí. A gente vai mandando com muito carinho lá para o doutor Antônio Martins Correia. Doutor Correia, aquele abraço carinhoso para o senhor e para os seus familiares. Vem cantando bonito, Rick Renner, toca. Fiquei distante, acho que morri. Apresentação Marcão Neves, aqui na Difusora. Difusora é demais. Pessoal, nós vamos que vamos. Queremos agradecer aí as informações que vem sendo passada pelo professor Roberto Arruda, né? E esse é grande incentivador dos festivais de folclore, né? Dos festivais de folclore e da casinha do Caipira, lá da Vila Brasil, né? Lembrando que no dia 6, na abertura, nós teremos a presença da Orquestra de Violeiro de Bebedouro, tá bom? E também vai ter a presença do prefeito de Bebedouro. Prefeito de Bebedouro acompanhando a Orquestra de Violeiro de Bebedouro. Isso tudo no dia 6, tá bom? E na sexta-feira que vem, vão ser homenageados o nosso grande companheiro de trabalho, João Zanola Neto, e nosso inesquecível Vadão Marques. Vão receber justa homenagem lá na casinha do Caipira, lá na Vila Brasil. Então isso para sexta-feira que vem, certo? E teremos a presença da orquestra lá da ABECAL, né? Lá da ABECAL. Certo? Que nós teremos aí na sexta-feira a presença de Márcio e Marcílio de Olímpia, Guerino e Guilherme de Olímpia, e Orquestra de Viola Caipira da ABECAL. Tá? Isso tudo na sexta-feira, e homenagem para nossos amigos Vadão Gomes. Eita, louco, hein? Tá louco, rapaz, a coisa aqui tá louco. O Vadão Gomes era deputado, Vadão Marques, né? Eu brincava com ele, chamava ele, Mas então, vai ser homenageado, justa homenagem para esses aí que tanto trabalharam em torno da divulgação de nosso folclore. Daqui a pouquinho a gente passa mais detalhes para vocês, certo? E queremos agradecer a colaboração do professor Roberto Arruda, que está nos passando os detalhes, tá bom? Pensou em pneus? O primeiro nome a ser lembrado é da GM Car Pneus. GM Car Pneus. Lá você encontra tudo que precisa para o seu carro, certo? Pneus novos, escapamentos, injeção eletrônica, higienização de ar-condicionado, alinhamento computadorizado, suspensão, balanceamento, freio, protetor de cárter, engates, capotas marítimas, troca de óleo e uma equipe altamente especializada para muito bem atendê-lo. Dê ao seu carro o cuidado que ele merece. GM Car Pneus, na Avenida Aurora Forte Neves 233, que tem os telefones 3281-1920 e 3281-3025. GM Car Pneus. É lógico. Olha, Porta da Esperança, aonde a dona de casa exigente encontra tudo aquilo que precisa. Porta da Esperança fica no centro 2 da cidade, onde muitas histórias começaram. Porta da Esperança, na Rua David de Oliveira, número 130, no centro 2 da cidade, que tem o telefone 3279-8523, 99612-1861. Porta da Esperança. Olha aqui, a dona de casa cisma de fazer um feijão diferente. Lá ela vai encontrar feijão carioca, bolinha, jalo rajado, preto, corda, branco, fradinho, cara suja, rosinha, roxão, fava importada, fava branca e corda verde. Porta da Esperança. Porta da Esperança. Gente, vem modão bonito no pedaço aí. Vem modão bonito. Vem modão bonito que a gente vai mandando com muito carinho. Com muito carinho mesmo. Vai lá. Vai lá para o nosso amigo Gustavo Capelari. Gustavo Capelari, para você e para o nosso grande amigo Eli Bonin, que está na nossa audiência lá no Termas Park. Toca. jogando e outras noites bebendo. A mulher que tanto amo, pra outro acabei perdendo. O fracasso me domina, meus amigos estão vendo que a derrota do amor mata mais do que veneno. Por isso não me pergunte o que está me acontecendo. Loucamente apaixonado, pouco a pouco vou morrendo. Já não posso mais me levantar, culpada de tudo isso.